cupido.com. Cupido, não entendo onde está seu exemplo de unir corações, um especialista em amor. Se falharam as flechas, foram tantas violetas que por ti enviei no meu jardim, não tem mais flor. Então diga ao amor que não bate em minha porta, que não estou em casa, que não volte amanhã. No meu coração abandonado tá de greve, que a previsão de volta é só com os beijos dela. Diga ao amor que traga ela pra minha vida, não aceita despedida, diz a ele por favor. Que eu não sei viver sem o meu amor. cds.com. Cupido, não entendo porque a sorte me odeia e me deu de herança a fortuna do desamor. Eu te peço desculpa, não é sua culpa, me ver chorar não era sua intenção. Mas diga ao amor que não bate em minha porta, que não estou em casa, que não volte amanhã. O meu coração abandonado tá de greve, e a previsão de volta é só com os beijos dela. Diga ao amor que traga ela pra minha vida, não aceita despedida, diz a ele por favor. Cupido, eu não sei.